Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6b a 15. Palavra do Senhor. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando o partido de um contra o outro, e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? Que tens que não tenhas recebido? Mas, se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados? Já vos enriquecestes? Sem nós, já começastes a reinar? Oxalá estivésseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus vos apresentou a nós apóstolos em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamo-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo. Vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratados com toda a estima e a atenção, e nós, com todo o desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fadigamo-nos trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamo-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo, até o presente. Escrevo-vos tudo isto, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivésseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muito paz, pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus.